sentada com a teta pra fora, fumando um baseado, sente o cheiro da marola. Seu olhar de vagabunda me dizia, eu percebi que alguma coisa ela queria. Ela queria conhecer o careca, ela disse na audiência, tire a cueca. Me apresentou um seu amigo que era gay, eu tava quase louco, injuriado, eu falei, hã? Eu beijo a mulher com bola, não tem jeito, sai daqui, vai embora agora, sua bicha esqueleto. Gostava do Roberto e do Frank Sinatra. Seu amigo que era gay, aquele viado, veio de mansinho e já colou. Eu falei, também sai fora, não vai ter jeito, tá no pé sua magrela, sua bicha esqueleto. Dá pra mim? Tô. Mas quem segura o gato? Do meu barato, de onde ela veio eu não sei, me encheu o saco. Embriagada com a teta pra fora, fumando um baseado, sente o cheiro da marola. Seu olhar de vagabunda me dizia, eu percebi que alguma coisa ela queria. Ela queria conhecer o careca, ela disse Naldinho, tire a cueca. Bati o olho sem querer na bunda dela, olhei de longe e falei assim pra ela, meu Deus, celulite, silicone, será que é mulher, meu Deus, será que é homem?